Eu me alegro com a presença do Senhor. Eu me alegro com a presença do Senhor. Sua presença em nosso meio já está. Já estou sentindo o fogo do Consolador. De todos nós que aqui estamos, confiarmos. O fogo santo em nosso meio vai cair. Línguas estranhas, profecias e batismo. Podemos ver com a presença dele aqui. Estou sentindo o fogo do Consolador. De todos nós que aqui estamos, confiarmos. O fogo santo em nosso meio vai cair. Línguas estranhas, profecias e batismos.